em teus átrios posso ouvir, Senhor, o barulho do louvor celestial. Mais um pouco mais além eu quero estar. Oh, aleluia! Adorando no santíssimo lugar. No santo lugar eu posso ver a tua glória, o teu poder. Mas no santíssimo quero me derramar. Vou sem palavras me prostrar e aos teus pés vou me lançar. Vem receber tu pode mudar a história da vida do homem.